Bom, o Chão de Estrelas, eu vou contar a história que pouca gente conhece, eu já tenho contado algumas vezes. Eu fui ao Rio de Janeiro, porque eu moro em São Paulo há muitos anos, desde 24 que eu moro aqui. Aprendi a trabalhar aqui, feito um danado, trabalho até hoje, graças a Deus. Eu tenho poucos anos de vida, estou com 84, tenho mais uns 30 ou 40, quero aproveitar esse restinho para ver no que é que dá. E Orestes me mostrou, saímos do café Nice, ele veio na porta debaixo de um oiti daquele, um pé de oiti, ele me mostrou, disse para mim, olha, você é um mulatinho encardido, essa canção não é para gravar, para musicar, para gravar, porque essa canção é decassílabo. Eu então, na minha ignorância, perguntei, por que decassílabo? Porque tem 10 sílabas, rapaz, e o povo só canta quadras e sextilhas. Eu digo, mas a tônica? Que tônica? Eu só conheci água tônica, assim mesmo com gin. Se não botar gin, eu não vou tomar uma pinga boa. E ele diz, então me disse aqui, quer ver? Vou me mudar soluçante do apartamento elegante que tem do antigo fulgor. Lindos biombos ornados de crisantemos dourados, cenários do nosso amor. Aquela valsa minha dele... Vou me mudar, soluçante do apartamento elegante, o vestido das lágrimas. E ele então fez eu entender. Mas eu achei tão bonito aquela letra, tão lindo aqueles versos. Botei no bolso e trouxe para São Paulo. Aí musiquei. E como eu dava a primeira audição sempre, na casa do grande poeta, do poeta soldado, bandeira das 13 listras, Guilherme de Almeida. Eu fui, telefonei para o Guilherme e disse, mestre, eu queria a sua casa da primeira audição de duas canções que eu fiz. E uma em decassílabo. Diz, não diga, Silvio Carlos. E fui lá de noite, aqueles jornalistas todos, poetas, intelectuais e tal. E eu cantei o Chão de Estrelas. No que eu cantei a segunda vez, a terceira vez, ele disse, Silvio Caldas, que beleza, como é o nome desta canção? Eu disse, Sonoridade que Acabou, que eu tinha posto a sonoridade. Ele disse, não, Silvio Caldas, essa canção vai se chamar Chão de Estrelas. E foi o Guilherme de Almeida quem batizou. Aqui eu agradeço, obrigado, meu irmão. Minha vida era um palco vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro, tinha o cantar alegre de um viveiro, foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forma o meu barracão, sinto saudade da mulher bomba rola que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, pareciam estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem brinco, mas a lua curando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha ao luar. E o violão.